aleluia, aleluia, a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Mais uma vez. Aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Braços erguidos, coração aberto, aleluia. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram, então, o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda com alegria a boa nova. O Santo Evangelho a nós anunciado. Vamos nos sentando e cantando. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor, estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor, estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. És precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Foi tão providencial vocês terem começado com essa música, que provavelmente vocês não imaginam por que começaram essa música. Claro, ela diz, estou aqui para lhe curar, mas o Senhor vai muito além. Vamos repetir outra vez. Eu sou o que sou, sou este amor, estou aqui para te curar. Repete. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. É isso que o Senhor nos diz. Estou aqui para te curar. E Ele acrescenta, preste bem atenção agora. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Isto, preste atenção, a chave está aí. É o Senhor dizendo: vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Repete comigo: vem a mim, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Continua, depois nós voltamos aí. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Porque sabe de uma coisa? Diante desse evangelho, principalmente, o Senhor nos coloca em duas situações. Ou a gente faz aquilo que essa música indicou, ou a gente faz com aquele homem entrevado, que foi levado por quatro amigos à presença de Jesus. Porque o que o Senhor diz a todos nós é isso: vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Sabe por quê? Todos nós temos uma tendência tremenda de centrar-nos em nós mesmos. Especialmente quando nós sofremos. Especialmente quando a dor bate em nós. Dor física, dor psicológica, dor moral, problemas, situações difíceis, casos insolúveis. Infelizmente, todos nós temos uma terrível tendência, e tendência, a gente tende para isso, e a tentação, claro, que ajuda, mas temos em nós essa tendência de centrarmos em nós mesmos, e ficarmos ruminando a nossa dor. E ruminar, fala daqueles animais, como o boi, a vaca, e muitos outros animais, são assim, os ruminadores, né? Que eles comem, e aquilo vai para um primeiro estômago. Eles têm dois estômagos. Vem para um primeiro estômago. Depois, passado um tempo, preste atenção, passado um tempo, quando ele está lá, o boi, a vaca, deitado no chão, tranquilo, o que ele faz? Aquilo que estava no primeiro estômago volta aos poucos à boca. E eles mastigam de novo, bastante, e engolem. daí vai para o segundo estômago, daí pega de novo. Eles sabem fazer isso, né? Nós não sabemos. Do primeiro estômago vem de novo para a boca e mastiga, e mastiga, e mastiga, e mastiga para dentro. Assim, eles vão ruminando aquilo que comeram. Gente, nós temos infelizmente esta tendência. Diante também de qualquer mal, não é só a doença. Aconteceu qualquer coisa, um fato, claro que é ruim, que é doloroso, que é negativo, que fez mal para a gente se torna um verdadeiro ruminador, pior do que o boi e a vaca. Veja, nas horas de tranquilidade, nas horas que nós tínhamos o direito de estar tranquilos, e Deus queria que a gente estivesse tranquilo, nós benditos, desculpe mais uma vez, igualzinho a vaca, o boi e outros ruminadores, ficamos ruminando, fazendo com que venha aquilo lá, que já passou, que já estava dentro de nós, mas a gente puxa de novo e volta a ruminar, é da cabeça para as emoções, das emoções para a cabeça, fica aquele bate-bola, não é? E nesses bons bate-bolas, porque muitas vezes os jogadores, antes de começar o jogo, né, até para se aquecer, eles ficam batendo bola, né? E é um espetáculo, porque eles são craques, são todos jogadores, mas quando é uma seleção, aquele bate-bola deles ali, equivale até a um jogo, é tão bonito ver o bate-bola entre eles, porque eles estão tão artistas, impressionante, esses dois artistas, esses dois jogadores dribladores, que são a nossa cabeça e as nossas emoções, eles fazem um bate-bola tão combinado, tão artístico, que acabam com a gente, que destroem a gente, porque justamente a cabeça compra as coisas da nossa emoção, porque aquilo feriu a nossa emoção, feriu os nossos sentimentos, feriu os nossos brios, aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa fez, aquilo que aconteceu comigo, aquela injustiça, aquele problema, aquela bendita pessoa. Então a gente sentiu, a nossa cabeça compra, e a cabeça começa então a trabalhar, mas ela passa a bola de novo para as emoções, mas com a coisa trabalhada, e as nossas emoções pegam a coisa trabalhada, e fica mais para baixo, mais triste, mais vexada, mais ofendida, mais raivosa, mas depois devolve para a inteligência, a nossa cabeça pega de novo, e trabalha outra vez, e vai assim, às vezes noites a fio. Você está no tanque, está na máquina, está no fogão, e o bate-bola está acontecendo. Você está no seu serviço, às vezes até no escritório, tendo um trabalho que exige atenção, mas você infelizmente, por causa da bendita ruminação, você está naquele bate-bola entre a sua cabeça e as suas emoções. E o pior, acabando com você. Mas o duro é que não acaba só com você. Porque a coisa fica tão ruim dentro de você. Porque quem tem mau hálito, não precisa dizer que tem, né? Todo mundo percebe antes que o cidadão. Verdade ou não é? Que tem aquele bafo assim, aquele bafo mesmo, né? Não precisa dizer para ninguém. Desculpe pelo meu mau hálito, todo mundo já sentiu, essas pessoas infelizmente espalham o azedo que está dentro deles, as pessoas estão azedas e azedam todo o ambiente. Veja, eu não estou falando por falar, eu estou falando porque o Senhor já está querendo curar. Porque provavelmente já nessa primeira missa, que é a primeira coisa que está acontecendo no acampamento, eu vi que hoje de tarde já aconteceu um bom momento de oração, tanta gente que havia aqui, foi a preliminar, né? Mas o primeiro ato mesmo, inclusive que as pessoas do mundo inteiro estão vendo pela televisão, pela internet, ouvindo pelo rádio, é agora, já nesse primeiro momento, o Senhor está querendo nos curar, a mim e a você. das consequências, gente, desse bendito ruminar. Que aí que está. Se você tem uma doença e fica ruminando os ruins da doença, você acaba ficando mais doente ainda. Mas muitas vezes o seu problema não é doença, não é doença física. É uma ofensa, é uma injustiça que cometeram contra você, é uma calúnia, uma coisa que você não gostou. Alguém que já é chato, alguém de quem você já não gosta, até a cara da pessoa já atrapalha você. Pior ainda, se fez alguma coisa, se fez alguma desfeita. E repito, você fica ruminando aquele bate-bola entre cabeça e emoções. Você fica péssimo, fica mal. E interessante, o que era só psicológico, o que era somente bate-bola de emoções e cabeça, um dá de cabeça, outro dá de pé, né? Cabeça e pé. É aquele bate-bola. Você acaba ficando doente. Doença que você não tinha, começa a surgir porque vem acidez no estômago. A bile em exagero. As suas glândulas, por causa das emoções, porque as emoções vão sumindo. É nessa brincadeira, que parece brincadeira, para alguns é até gostoso, né, ficar ruminando aquelas coisas. Parece que é uma satisfação para você, porque a pessoa fez tal coisa, então você fica lá, né, dramatizando tudo. Não é que não tenha sido uma injustiça, não é que não tenha sido uma coisa exagerada, mas que você faz igualzinho quando antigamente se lavava roupa ali no tanque, né? Ensaboando ali, esfregando a roupa ali, até naquelas saliências do tanque. É isso que você faz. Aumentando, então, o seu estresse interno aumenta e as glândulas começam a soltar as suas secreções no sangue, que vão para lugares que causam doença. Então a pessoa começa a ter problemas respiratórios, bronquite, asma, a pessoa começa a ter problemas de alergias, alergia na pele, alergia no corpo inteiro. Começa a ter problemas de reumatismo, problemas de pressão alta, problemas de coração, palpitação, estômago, parede digestiva inteirinho fica arruinado. Cada um pega num ponto fraco. Mas daí começa uma doença. E como infelizmente a gente não se esvazia, pelo contrário, guarda tudo e rumina, e depois deixa jogado lá, no tal segundo estômago, você fica com as coisas ruminadas, você não põe para fora, você não perdoa, você não se reconcilia, fica lá, o azedado ruminado no seu segundo estômago, pior do que o primeiro, porque o primeiro só foi engolido, o segundo já é ruminado, acabando com você, e acabando com o ambiente onde você vive. E por que que eu entrei nisso tudo? Meus irmãos, tudo indica que aquele homem entrevado, que nem podia se mexer, tanto assim que ele teve que ser carregado por 4 companheiros, e interessante, os 4 companheiros tinham fé, tanto assim que Jesus elogiou a fé daqueles homens, porque é certo que eles viram que o seu companheiro estava tão mal, tão para baixo, tão acabado, que não tinha outro jeito, ou eles levavam para Jesus, ou não tinha mais solução, a ponto deles terem chegado na casa, provavelmente indica que era a casa de Pedro, ali em Cafarnaum, mas havia tanta gente, enchendo as portas das janelas, tentaram pela porta, não dava, tentaram pela janela, não dava, não duvidaram, subiram em cima, porque as casas daquele tempo não costumavam ter telhado, eram cobertas, mas uma cobertura tipo a nossa cobertura de laje, em cima, reto, ainda se vê hoje isso, muito, naquelas terras, e não duvidaram, a casa não era deles, mas não tinha problema, pô, paciência, abriram em cima, foram arrancando a cobertura da casa de Pedro, imagine, e não foi uma coberturinha, porque desceram a cama, o catre, daquele homem com quatro cordas, imagina o buraco que fizeram lá em cima, e o espetáculo daquele homem descendo com cordas na frente de Jesus. Que espetáculo! Mas realmente, gente, quando nós ficamos ruminando as nossas coisas e guardando os nossos problemas, nós damos um espetáculo tremendo diante de Deus, como aquele homem deu um espetáculo tremendo diante de Jesus, e diante de todos, um filho de Deus, uma filha de Deus, acabados, destruídos, por causa da bendita ruminação. Infelizmente isso acontece com todos, acontece com a gente padre, acontece com a gente diácono, acontece com a gente seminarista, acontece com solteiro, acontece com casado, acontece com religioso, com religiosa, acontece, porque somos gente. E infelizmente eu volto a dizer, todos nós temos a triste mania, a tendência de centrar-nos em nós mesmos, dos momentos duros, dos momentos de sofrimento. E o que que nos ensinou a música? Vem a mim, dá-me tuas tristezas. Não fica com ela, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. O que que o Senhor diz a nós? Vem a mim, primeira coisa, vem a mim, dá-me tuas tristezas. É a segunda, tuas dores e o teu coração. É isto, gente, é isto. É isto, a solução está aí. Ou a gente se centra no sofrimento, na dor, na doença, no problema, e nós temos a tendência infeliz de centrar-nos aí, ou nós nos jogamos em Deus, ou nós nos lançamos em Deus. E o bonito é que Deus como que suplica, suplica, vem a mim. Olha aqui, até a música expressa isso. É um grito lancinante, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Primeira coisa, gente, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. É preciso ir ao Senhor. Nós não podemos ficar em nós mesmos. Veja, qualquer probleminha nos derruba, e nós temos que ser humildes em saber que nós não temos capacidade de resolver essas situações. Não seja orgulhoso, não seja prepotente, não seja autossuficiente. Não, vai logo para o Senhor, vai logo para o Senhor. Especialmente nós que temos mais caminho, que temos mais capacidades, que temos mais estudos, que temos mais vivência, que cuidamos mais dos outros. A gente que é pai, que é mãe, e daí a gente que é padre. A gente tem a tendência de dizer, não, eu aguento. Eu preciso aguentar. E achamos que nós aguentamos. Não, eu não posso ficar aí com dodóis. Eu aguento, eu vou aguentar. Mentira, mentira. Tanto assim que fica aquele bate-bola tremendo entre a sua cabeça e as suas emoções. Porque você não aguenta nem na cabeça e nem nas emoções. Não aguenta, é ping-pong. É como quando você pega uma batata quente, depende quando põe na boca. Não é verdade? Você não aguenta uma batata quente na boca. Grita para o Senhor, vai para o Senhor, vem a mim, é a primeira coisa, vem a mim. Não fique em você, não pare em você, e não pare no problema, não pare na dor, não pare no sofrimento, não pare na doença, não, não, não, não, não, não, vem a mim, e dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Dá-me tuas tristezas, tuas dores. Sim, dá-me as tuas tristezas. Você pode dizer, ah, não, é uma tristezinha só. A gente padre é bacana para isso, né? É uma tristezinha só. você vai para a cama naquele estado, né? Com a cabeça a mil, não, é passageiro. Aconteceu com o colega, aconteceu com o bispo, aconteceu com o povo, aconteceu com o diácono, aconteceu com o sacristão, com a sacristã, né? E você, por honra da firma, você se acostumou, a gente se acostumou, né? Se acostumou. Então, aguenta, aguenta firme, meu filho. O pior vai para a televisão. Fica lá diante da televisão, vendo a televisão, mas nem está vendo nada, né? Nem está vendo. E padre é bacana para fazer bate-bola, porque a cabeça é boa. E as emoções melhores ainda. E claro, falando para os padres, você que é pai, você que é mãe, você que é religioso, você que é religiosa, mesmo você que é leigo, consagrado, consagrada, gente, até por virtude, é, você acha que aguenta. E quantas vezes a gente fica lá diante da televisão, né, olhando aquelas coisas, estragando mais ainda, mas cabeça e coração, sentimentos e cabeça, no maior bate-bola, aquela ruminação. E o pior, vai dormir sem solução e dorme com este barulho. Verdade ou não é? Dorme com esse barulho. E aí está o psiquiatra para dizer, porque ele é médico psiquiatra, para dizer, nas horas de sono, o nosso inconsciente trabalha tudo aquilo, e o pior, ele toma conta daquilo tudo. O nosso inconsciente é como um leão, ele devora lá para dentro e guarda dentro dele, fica no nosso inconsciente veneno. Veneno. Vou falar uma coisa feia, repelente. Quando a gente, infelizmente, ou às vezes até necessário, até bom, quando a gente vomita, não é horrível aquilo que a gente vomita? É. Aquele estado da comida gostosa que a gente comeu, né? É. Trabalhada no estômago, trabalhada por aqueles ácidos todos, aquilo que era tão gostoso, tão bonito, fica naquele estado lastimável. E aqueles ácidos tornam aquilo venenoso. É disso que depois o nosso inconsciente vai se alimentando e jogando na hora que a gente menos espera para o nosso consciente, para as nossas emoções. Às vezes a gente já até se esqueceu do fato, se esqueceu aqui a nível de cabeça, se esqueceu, deixou para trás. Ah, tudo bem, é outro dia, a vida começa de novo e tal. Se esqueceu coisíssima nenhuma, especialmente se você não resolveu até aquela noite. Você dormiu com aquilo, o seu inconsciente trabalhou e engoliu, te repito, que nem leão, e devorou aquilo, e o veneno ficou instalado em você. O veneno ficou instalado em você, e daí ele começa a trabalhar, e soltando o veneninho na hora que você menos espera. Inclusive você fica o tipo da pessoa chata, azeda, bruta, ríspida, irritadiça, bocuda, falando o que não devia, do jeito que não devia, nervoso, neurostênico, neurótico, mal educado, mal educada, sem saber por quê. Qualquer coisinha te irrita, qualquer probleminha te tira do sério, porque infelizmente, e o pior, que não é um caso só, você já acumulou, desculpe, que devia ser vomitado, de um dia, de outro dia, de outro dia, de outro dia, de um caso, de outro caso, de outro caso, de outro caso, de outro caso. O seu segundo estômago está lotado de veneno, todos eles guardadinhos, selecionados, eles não se misturam não, cada um deles está guardadinho lá, no seu inconsciente, trabalhando, operando. E pior, gente, para o nosso inconsciente, não há presente, passado e futuro, tudo é presente. A gente pensa, não, faz 30 anos que eu tive aquela briga com meu marido, ou com a minha mulher, ou com meu pai, ou com a minha mãe, né? Eu fiquei chateado, eu não me reconciliei nada, não perdoei, até hoje não perdoo, não, mas é passado, eu já converso com meu pai, converso com a minha mãe, com a minha mulher também, ela é uma chata, mas eu converso com ela, não tem problema. Só que para o seu inconsciente não faz 30 anos. É coisa de agora, quentinho. Desculpe, o veneno permanece quente no nosso segundo estômago. Você entendeu? É por isso que o Senhor, até com veemência, e a música indica isso, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração, até todo o teu coração, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. É isso, gente, não podemos guardar para nós, senão ficamos como aquele homem. Você pergunta, mas como é que o senhor sabe disso? Pelo estado que ele estava, pela situação a que ele chegou. Aquele entrevamento talvez fosse justamente algum problema ortopédico, uma queda que ele teve, uma coisa de nascença. Só que o estado em que o homem estava era tal que indica claramente que ele ruminou aquilo a vida inteira. Ainda mais que os judeus tinham essa noção de que a doença era castigo de Deus. Então ele se sentia a pior pessoa do mundo. Ele tinha um complexo de culpa tremendo. E com um complexo de culpa, ele tinha um sentimento de indignidade fora do comum. Por ele, ele nunca iria a Jesus. Se não fosse os quatro homens pegarem, eu diria quase que a força, botar na cama, no catre, a padiola, né? E carregar o homem, ele não iria. E os companheiros sabiam tanto disso, que não perderam tempo. Se eles voltassem para casa, nunca mais ele viria, nunca mais ele nem sairia de casa. Tão teimoso que ele tinha ficado, tão fechado, tão revoltado com a vida, que ele nem sair de casa mais quereria. Então eles não duvidaram, não conseguiram pela porta, não conseguiram pela janela, subiram em cima, abriram o teto, soltaram. Eles tinham certeza, se eles levaram, aí Jesus ter elogiado a fé daqueles homens. Eles tinham a certeza, se ele se encontrasse com Jesus, tudo mudaria. É isso, meu filho, se encontra a sua dor com Jesus, tudo se resolve. Pode ser que o problema não termine, mas a sua dor sim se resolve, porque as coisas precisam ser solucionadas. Porque se o Senhor não pode tirar a dor, tirar o problema, tirar a doença, tirar a situação, porque muitas vezes não cabe a você, nem ao Senhor, porque cabe a alguém. É alguém que está causando o transtorno. Se o Senhor não pode tirar o problema, ele lhe dá força, ele lhe dá coragem. Você soluciona a situação. É que nós somos, infelizmente, tão tolos, que vivemos acumulando as coisas sem as resolver. É problema em cima de problema, é problema em cima de problema. Todos eles jogados lá no fundo do nosso interior, o nosso inconsciente, tudo azedado, tudo envenenado, e envenenando-nos e acabando tendo as piores doenças, e muitas vezes insolúveis, porque você toma remédio, o remédio atinge a doença, mas não atinge o problema que está lá dentro, a fonte do veneno. Você me entendeu? E hoje o Senhor grita para você: vem a mim, dá-me tuas tristezas, e dá tuas dores e o teu coração. Dê o Senhor, venha agora para o Senhor. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. E olha que beleza, te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. É o Senhor declarando: te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse quando aquele homem descendo no cárcere, em duas cordas, chegou diante dele. Qual foi a primeira palavra? Levanta-te, sê curado. Não. Meu filho, teus pecados estão perdoados. Mas a primeira coisa foi, meu filho, é certo que aquele homem tinha perdido totalmente a referência de ser filho, de ser amado, de ser querido, como o Senhor canta, te amo, és precioso. Ele não era precioso para ninguém, teu nome gravado está em minhas mãos. Acho que ele até tinha esquecido do seu nome. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Quem é que está com coisa escrita na mão aí? É porque nós fazemos isso, e não estou criticando, não. Talvez você escreveu aí na sua alma. Escreveu mesmo, com caneta, né? Eu escrevi aqui no papel. Não sei se você reparou. Até vim para a pregação, estava com a caneta na mão ainda. Eu uso sempre de quatro cores, né? Quando a gente pega e põe lá o número do telefone, ou até mesmo você apreciou uma parte da pregação, quando a gente pega e escreve na mão. Para que a gente escreve? Para não esquecer, para gravar e assim não esquecer. É isso que Deus está dizendo. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. E é verdade, gente, é pessoal. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos, gravado para eu não me esquecer de você, gravado na palma da minha mão, para eu não me esquecer de você. O Senhor não quer se esquecer de você. Claro que Ele não se esquece, mas Ele usou um recurso humano. Ele diz ter escrito o seu nome na mão dele, na palma da mão dele, para ele não se esquecer, porque ele não quer se esquecer de você, porque você, infelizmente, esqueceu-se de si. Verdade é, não é? Esqueceu-se de si. Aquilo que a gente chama de autoestima. Você perdeu há tanto tempo. Desculpe, talvez jogou na lata do lixo. Jogou na lata do lixo a sua estima. Porque é interessante, a gente precisa se estimar, porque Deus nos estima. Te amo, és precioso. Gente, precioso é precioso, e precioso vem de precios, tem preço. É, precioso quer dizer tem preço, tem alto preço. Te amo, tens alto preço, altíssimo. Teu nome gravado está em minhas mãos. Assim como a gente, quando aqueles batedores nas minas de ouro encontram uma pepita de ouro, e a pepita não é grande, a pepita é pequena, eles guardam bem, muito guardadinho. O Senhor não quer perder você, não quer perder você, porque você é precioso para Ele. Saiba disso. Talvez você tire o corpo fora, como aquele homem não acreditava que alguém o amasse, que alguém se interessasse por ele, que ele era precioso para alguém. Ele tinha um senso, um complexo de indignidade terrível, e daí um complexo de inferioridade. Desculpe, ele não prestava para nada, não servia para nada, para ele só na cabeça dele. Desculpe, aquele bate-bola faz isso, faz com você também, o bate-bola na cabeça e dos sentimentos, das emoções, de tal maneira acabam com a gente, que a gente realmente acaba consigo, não tem mais estima nenhuma por si, nenhuma. Você não é importante para ninguém, você não existe para ninguém, nem para você. Você não se trata mais, você não se cuida mais. No fundo, você se rejeitou. você se rejeitou. E claro, na hora que você rejeita a vida. Só que o Senhor está gritando para você: te amo, és precioso. Ele está convencendo você: teu nome gravado está em minhas mãos. Canta só você. Veja bem, até você pode cantar assim: me amas, sou precioso, meu nome gravado está em tuas mãos. E é verdade, canta para você isso: me amas, sou precioso, meu nome gravado está em tuas mãos. Era isso que aquele homem tinha perdido. Foi por isso que Jesus precisou dizer para ele: meu filho, meu filho. Para ele voltar a se sentir de novo filho, amado, querido, precioso para alguém. Porque filho é sempre precioso, é sempre precioso. Você vê, o filho vai ser condenado à morte, à cadeira elétrica. A mãe está lá, amando o filho. O filho fez as piores coisas do mundo, que mereceu cadeira elétrica. Claro, não deveria haver pena de morte, mas ele fez coisas que acabou merecendo, pela lei dos homens, pena de morte. Mas a mãe está lá: tadinho do meu filho, não compreenderam meu filho. Claro, ele fez umas coisinhas erradas, tadinho dele, mas vão matar o meu filho, por que essa judiação? Meu Deus do céu, não é assim coração de mãe? Gente, o coração de Deus é muito mais. É muito mais. E é por isso que ele diz para você: meu filho, minha filha, teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Mas por quê? Porque ele te ama. Porque você precisa, ele é mais do que uma mãe. Eu repito, o que a mãe diz diante de um filho condenado à pena de morte pelas atrocidades que ele fez? Tadinho do meu filho, ele fez umas coisinhas erradas por aí, coitadinho, mas não compreenderam meu filho, não precisavam matar ele não, padre, podia colocar na cadeia, mas não matar. Não é assim que mãe faz. É assim que Deus faz. Mesmo que você tenha feito as piores loucuras, mesmo que você tenha cometido as maiores atrocidades, para ele, você é o tadinho do meu filho. Você é a coitadinha da minha filha. Ela fez umas coisas erradas. Porque também tem mulher, não é, que vai para a prisão, fica anos e anos presa. Tem mulher que vai para a pena de morte, nos países que infelizmente tem pena de morte. Mas ela é a tadinha da minha filha. Ela é tão boazinha, era uma menina tão boa. Fez umas coisas erradas, padre, mas não compreenderam a minha filha, não souberam entender a minha filha. É assim que Deus te vê. Claro, o pecado para ele é pecado, mas você é a vítima muito mais do que o culpado, do que a culpada. E por isso ele diz: meu filho, minha filha, teus pecados estão perdoados. Então para que ficar ruminando? Para que ficar guardando? Para que ficar com sentimentos de culpa, com complexos de culpa, com complexos de indignidade, com complexos de inferioridade, que você não presta para nada e não presta para ninguém? Só quer morrer, só quer acabar com a vida. E se não tem como acabar com a vida, porque talvez você nem tenha coragem de acabar com a vida, você se enterra dentro de si mesmo, numa tristeza mortal, numa tristeza apavorante para você mesmo. Hoje, graças a Deus, o Senhor está fazendo isso. Porque graças a Deus, não sei o que foi que aconteceu. Talvez você veio na caravana sem saber. Mas não havia 4 pessoas, não havia 40 pessoas talvez no seu ônibus carregando você para cá. Verdade ou não é? Ou, no carro, talvez você fosse o homem motorista que veio guiando. Guiou porque precisava guiar, né? Porque a mulher queria, encheu a paciência de vir para essa bendita canção nova. E você veio guiando na maior boa vontade, né? Na maior boa vontade. No fundo, carregaram você no seu carro para cá, para você ouvir tudo isso, você se identificar com esse homem do Evangelho, e ouvir de Jesus: meu filho querido, amado, teus pecados estão perdoados. Basta que você me entregue os teus pecados. Se você ficar guardado com eles no seu coração, eles vão azedar de novo. Mas eles estão perdoados. Uma vez que estão perdoados, joga para mim, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores, teus pecados, tuas atrocidades, tuas loucuras, e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em meu coração, é o que diz o Senhor, em meu coração, para eu não me esquecer de você. Eu nunca me esqueci de você. Você se esqueceu de mim, mas eu não me esqueci de você. Você se revoltou comigo, mas eu não me revoltei com você. Você reclamou de mim, mas eu não reclamei de você. Você murmurou, criticou, mas eu não murmurei, não critiquei você, não. Eu te esperei sempre, com uma paciência enorme, sabendo que um dia você voltaria, ou alguém te traria para mim. Chegou esse dia, meu filho. Chegou esse dia, minha filha. Não tenho condenação. Depois, como eu fiz com aquele homem, eu vou cuidar das tuas doenças, dos teus problemas, das tuas dores e do seu coração. Agora eu quero cuidar desse mal maior. Esse centrar-se em você, e daí quantas coisas erradas aconteceram a partir da sua revolta. E daí do seu afastamento. Em vez de você se aproximar de mim, você se afastou de mim. Mas só que agora nem vou ficar mais falando nisso. Você chegou. E o bonito é isso. É igualzinho o filho pródigo que eu contei na parábola. Você chegou. No meu coração é só festa. Eu quero festa também no seu coração. Você chegou em andrajos. As suas roupas estão sujas, esfarrapadas, igualzinho aquele filho pródigo. Esse é o seu estado, não só por fora, pior você está por dentro. Mas o que eu fiz lá, na parábola do filho pródigo, eu faço agora. Eu estou dizendo para tirar essas suas roupas. Tirar essas roupas, jogar fora, jogar no fogo, queimar, incinerar essas roupas sujas, rasgadas, mulambentas. Te dar um bom banho, te dar roupas novas, anel no dedo porque és filho, porque és filha, chinelas nos pés, porque andavas totalmente desprotegido, desguardada, mas agora voltaste para a minha casa e para o meu coração. Assim como eu estou abrindo o meu coração para ti, abre o teu coração para mim, porque o teu coração só tem chave por dentro. Se você não abre, abra o seu coração, não olhe para o seu estado, não fique centrando-se mais em si, não, ao contrário, atire-se em mim, atire-se no meu amor, na minha misericórdia, no meu perdão. Eu já estou de braços abertos para me reconciliar com você. que custa você se entregar? Nem precisa ficar com vergonha. Com vergonha vou ficar eu se você não se abrir, não se entregar. Eu terei fracassado mais uma vez com você. Não me dê essa vergonha. Sim, não me dê essa vergonha. Eu não quero fracassar mais uma vez com você. O meu amor hoje quer vencer. Ele precisa vencer para o seu bem. Eu não quero errar. Eu não quero fracassar mais uma vez com você. Por favor, se entregue. Entregue para mim todo o seu mal, todo o veneno que ficou em você, toda a dor, todo o sofrimento, todo o desapontamento, e também toda a doença, todo o pecado. Entregue tudo. Se entregue inteiramente, se renda a mim. Não cante, apenas escute. Não cante, escute, apenas escute, apenas. Tundaramani alavatiri abandaria namani alavari. Kotalia baria nani olokandaria bandaria mani alla kindara manani olovarabari keria mani alla vati kindara mani alla varini keria mani alla vari kindara mani alla vaturi amanani onno mani kindara mani alla vari. Sto derramando sobre ti o meu bálsamo, o melhor bálsamo, para aliviar as tuas dores, os teus sofrimentos, tantos anos de envenenamento, tantos anos que judiaste de ti mesmo. Agora eu derramo sobre ti o meu bálsamo, sobre todo esse sentimento de culpa, esse sentimento de indignidade, esse sentimento de inferioridade, essa revolta dentro de você. Você precisava de muito bálsamo, e estou derramando todo esse bálsamo, aliviando e restaurando. Kindere amani alavatiri atandari, ektiri amani olobari anana, alaba aniari abari onani alavari. Kendaramani alavari anna, eshibalavari annani olobarari. Ninguém te condenou, mesmo que tivessem te condenado, mesmo que tu te tiveste condenado, eu não te condeno, apenas te digo, não peques mais, eu não te condeno. Apenas te digo, não peques mais, porque pecar é um mal contra ti mesmo. Turiabari olobarandari, kindaramani alavari onamari, endaramani alari alavari. Eis aqui os meus braços de reconciliação e de amor. Vem para os meus braços, vem para o meu amor, vem para o meu coração. Kindaramani alavari oriamani, endaramani alavari. Sou teu pai, esperava por ti há tanto tempo. Vem para mim. Kindaramani alavari, alavari, anani alavari, anani alavari. Endaramani alavari, endarama. Vindo a mim, recostando a tua cabeça no meu coração, tu receberás de novo paz, serenidade, tranquilidade, de que precisavas há tanto tempo. E receberás de novo ânimo, coragem, vida. Porque se meu filho estava morto, se a minha filha estava morta, mas agora voltou à vida. Kindaramani alavatiri ama, kindaramani alavatiri ama, que tu anamani alla batiria. És amado como filho, és amada como filha, sois amados como filhos. Candaramani alla batiri ama, candaramani alla batiri, andaramani alla varari anamari. Sois amados como filhos, acreditai nisso. Deixai-vos envolver nessa verdade, assim como vos envolvestes tanto tempo em veneno, no vosso próprio veneno, ruminando essas coisas terríveis. Agora deixai-vos envolver no meu amor, no meu perdão, no meu amor misericordioso. Candaramani allabatiri annani. Sois preciosos a mim, sois valiosos, valeis muito a mim, ao meu Pai. Vos amo. Candari amani allabari daramani. Vai se entregando ao Senhor, vai se soltando no seu primeiro com palavras suas mesmo. Vai soltando, mesmo que sejam sílabas apenas, mas se entregue ao Senhor. Um sim seu já diz tudo. Uma palavrinha sua já vai dizendo tudo. Não são grandes discursos, não, mas expresse com palavras, expresse com sentimentos, expresse com gestos a sua entrega, a sua volta, o seu retorno, a sua restauração, essa reviravolta que o Senhor fez dentro de você agora. Foi uma graça muito grande. E agora solte a sua voz você também. Kundaramani alavari. Cante você também. Agora é a sua vez de cantar. Cante lindo. Kandara é o canto dos filhos que voltam para o Pai, que voltam para Jesus, que voltam para o Espírito. Kandaramani alavari anamari. Eli Allah alavari. Enani alavari anamari alavari. Endarama anani. Eli alavari. Kundaramani Allah, Kundaramani Allahvari, Eli Allahvari, Annani Allahvari, Endanamani Allahvarari, Endanamani Allahvarari, Endaramanani Allahvari, E com isso tudo o Senhor curou muitas doenças, doenças crônicas, doenças que você vinha trazendo há tanto tempo. Doenças que eram causadas por males espirituais, por males psicológicos, mas que se tornaram doenças, doenças verdadeiras do corpo, e o Senhor está curando você nesses dias, e depois nos próximos dias irá percebendo toda a obra que o Senhor fez. Você se entregou, você acolheu o perdão, o Senhor te lavou, o Senhor te purificou, o Senhor te renovou, as curas aconteceram, e você vai perceber. Porque a causa foi tirada, então a cura vai acontecer. A cura do corpo é fácil. O duro é a cura do coração, a cura da alma, a cura do espírito. E o Senhor está fazendo tudo isso. Obrigado, Senhor. Te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Do começo, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sou Deus de amor. Sou Deus de amor. Vim aqui pra te curar. Estou aqui pra te curar. E maravilhosamente o Senhor fez isso. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Abre os braços. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em mim. precioso.